Santo padroeiro poderoso que é meu pai Ogum. Eu tenho Tem outro santo que me apara na descida que é meu pai Xangô. Caô. E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida pra ir na corrida do ouro é Oxum. É Oxum. Nas bandigas que a gente não vê, mil coisas que a gente não vê, valei-me meu pai a Totô, Baluaê, o Baluaê. Por isso que a vida que eu levo é beleza, não tenho tristeza, só vivo a cantar. Cantando transmito alegria e afasto qualquer nostalgia pra lá. Sei lá. E há quem diga que essa minha vida não é vida para um ser humano viver. Pode crer. Nas bandigas que a gente não vê, mil coisas que a gente não vê, valei-me meu pai a Totô, Baluaê. E há quem diga que essa minha vida não é vida para um ser humano viver. Pode crer. E nas bandigas que a gente não vê, mil coisas que a gente não vê, valei-me meu pai a Totô, Baluaê. Valeu-me meu pai a Totô, Baluaê.